Chora viola, prepare o seu coração pras modas que eu vou cantar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e pra vocês vou